Chegamos agora ao episódio 6 do Hasbin Hotel, segunda temporada, Chuva de Gritos. Muito obrigado pela trilha sonora. O Vox vai até a Carmila para pedir que ela faça uma arma angelical para ele poder declarar guerra. Afinal de contas, a Carmila é a feitora de armas contra anjos, né? Sim, é. É a mulher que entende dos paranauê das armas anti-anjinho. A Carmila nega a princípio devido ao desrespeito que os Vs mostraram para ela lá na reunião lá da primeira temporada. Ao Vox diz que entende que ele justamente trouxe a Velvet para pedir desculpa. Pra ela pedir desculpas pelo jeito com que ela falou com a Carmila na reunião. Cara, a cara que a Velvet falou de filha da puta. É, né? Eu vim aqui pra pedir desculpa pra você. Viu? Ela pediu desculpa. Ó, oh, tadinha da menina. É uma menina. Ela não entende ainda direito as coisas. Ela é nova no papel de soberana. Nossa, deu umas diminuídas ali, umas pisadinhas bem, bem forte. Nessa hora, se eu sou a Velvet, eu cobria o Vox de porrada. Nossa senhora, ela queria, quando saíram depois da reunião, que a Velvet mais queria enfiar a mão na cara do Vox, né? Mas tá bom. Aí a Carmila, ainda assim, com esse pedido de desculpa fajuta, ela não quis ajudar. O Vox lembra pra ela que ela deu armas pra Charlie, que foi isso que começou a merda, e que vai ter guerra. E ou a Carmila ajuda, ou a família dela tá na merda. É, ele usou o bom e velho truque de, né? Pensa bem que suas filhas, como é que você vai proteger elas na hora que a chuva de anjo cair aqui? Aí beleza, Camila concorda em fazer a arma, e no que o Vox vai-se embora, o Zé Show aparece e pergunta: Camila, tu perdeu o juízo? Comeu o cocô? Tá de sacanagem? Comeste tu o cocô? Ó, Carmila, porque ele agora fala com os segundas pessoas do singular. Comeste tu o cocô, ó Carmila? Que fizeste tu nesta merda? Você reparou que ele tava só de aranha ali, né? Só aí espionando ali pelos cantos, né? Sim, ele é o demônio das aranhas. Normal. E que ele agora vai largar da Carmila e só volta quando ela recobrar o juízo. Ela ficou abalada, viu? Aí voltamos pro hotel e a Veg tá dando conta de tudo, tá arrumando tudo a pleno vapor, tá mandando bem pra caralho nesse papel de cuidadora do hotel, muito bem. E a 666 News anuncia a aliança do Vox com a Carmila. A Veg e a Charlie ainda ficam de briguinha no bar. Cara, a briguinha dela no bar do Husky é aquela coisa: ô Husky, se tu vê a Veg, avisa pra ela que eu não tô falando com ela. Ô Husky, se tu vê a Charlie, fala pra ela que é tudo culpa dela. Aí o Husky: vão tomar no olho do cu vocês duas. Eu não tô aqui pra servir de meio tema entre vocês duas, não. Vão se fuder, vão. Vão embora. Quer saber? Tô arrumando meu barraco aqui. E vou sair sem arrumar o barraco, meu. Quer saber? Foi embora. É, o Alistair já não tá mais aqui, eu vou ficar aqui pra quê, caralho? Ah, se fuder. E foi embora. Agora, você lembra quando eu falo pra não prestar atenção na cena que tá na frente e prestar atenção na cena que tá no fundo? Você viu o Baxter e a Nift batendo palminha? Não, eu perdi. Tava olhando pro... Nessa cena da Veg e da Charlie brigando, tá o Baxter e a Chavazi... Take, peck, peck, pa, pereri, patapata, pepate, parapata. Cara, os dois estão muito, muito colados um no outro. Love is in the air. Quase, ainda não. Tá só na amizade ainda. Mas calma, moleque, calma, moleque. Tu ainda vai ver, mas tá bom. Aí beleza, o Vox aparece na TV anunciando a apresentação que ele vai dar pra sua nova arte. E a Veg e a Charlie decidem: vou lá falar com a Carmila. Não, quem vai falar sou eu. Não, quem vai falar sou eu. Vão as duas, então foda-se. E aí a Veg deixa a Nift tomando conta do hotel. Erro número 3 da temporada. É, né? Eu vou te falar uma coisa, quando você tá muito nervoso, às vezes você não presta atenção no que você tá fazendo. Mas não é? Pois é. Mas é. Mas beleza, papo vai, papo vem. O Husker vai até o cassino favorito dele, afogar as mágoas. Ele começa a jogar e encher a cara, não necessariamente nessa mesma ordem. E ele canta justamente como é bom ficar com álcool e jogos. Oh. Tudo dentro da garrafa, tudo dentro da garrafa. Mas musiquinha boa essa também, hein? Boa, álcool e jogos, tudo se resolve com álcool e jogos. Cara, que sacanagem, mas tá bom. E quanto mais ele bebe, mais ele perde. Faz parte das regras do jogo, né? Mas não é? Aí voltamos pra Charlie e a Carmila, a Charlie, a Veg e a Carmila, né? Que elas chegam lá na fábrica da Carmila. E ela já começa logo, ó, quero ter nada a ver com esse drama lésbico de vocês não, tá? Vá pastar, vá, quero papo com vocês não. Ah, mas a gente precisa de ajuda pra poder defender o paraíso, defender contra o paraíso não quer guerra. Ah, mas a culpa de tudo é de vocês, tá pensando o quê? Eu não sei que vocês que fizeram a merda? Agora eu tô defendendo o outro lado, fazer o quê? Eu tô aqui só pra defender o meu, pra falar a verdade. Tá errada? Não tá. Ela tá defendendo as filhas antes de mais nada. Mas não é? Vamos ser sinceros, ela não precisava exagerar na arma de destruição em massa, né? Também. Calma, calma. A gente vai falar disso depois. Mas vamos lá. Agora, Donana, voltamos pro Husker. O Husker já está trêbado. Porque bêbado ainda é pouco, ele tá trêbado. E eis que ele vê... no palco. Ele vê a Jessica Rabbit no palco. A Jessica Rabbit, mas é a Jessica Rabbit mesmo? Não, mas olha, a roupa e o jeito de cantar valiam pontos ali com o Roger, hein? Ia deixar ele bem doidão. Mas quem é que está lá fazendo esse show? A la Jessica Rabbit, Donana? Mas quem mais? A diva máxima de todo o inferno, de todo o círculo do inferno, que é o Angel Dust. Cantando como se fosse a Jessica Rabbit. E olha, ele tá fazendo cosplay da Jessica Rabbit, sim. A música desse momento do Royal Flush é foda. E eu vou te enganar, não, cara. Eu fiquei meio gay nessa conversa, que eu achei o Angel muito gostosa. É meio esquisito falar isso de uma aranha personificada, mas tudo bem. Né? Tá, ele, mas é. Ele, como eu falei, baixou ali o espírito da Jessica Rabbit, né? No vestido, no cabelo de lado, na vozinha suave. Deu pra enganar não só você, como muita gente ali na plateia do cassino, né? Teve um cara que nem eu falou: porra, essa ela é muito gostosa. Mas peraí, eu sou gay? Eu não sou gay não, né? Eu sou gay? Eu sei lá, meu amigo, acho que tu é e eu também. Não, eu vou dizer, não precisa se preocupar, porque Angel Dust estava performando ali uma figura feminina, tá? Era uma figura feminina atraente. Então, pra todos os efeitos... tá normal o hétero fazer au, au, olhando pra ele. Aí corta pro Vox, ele vai até o Valentino pra pedir emprestado justamente o Angel pra uma tarefa. O Valentino reclama que ele e a Velvet também tem que fazer parte do plano. Aí o Vox tenta desconversar essa história e obriga o Valentino a fazer esse favor. A Velvet e o Alastor aparecem pra reclamar a Velvet e tripudiar o Alastor. O Vox tenta usar aquele olhinho hipnótico dele da TV no Valentino, mas não tem sucesso. É porque a visão dele é muito ruim. Exato. E ele sai reclamando em castelhano, né? Ele sai reclamando em espanhol. Aí o Vox: você sabe que eu não entendo essa tua língua de cucaracha? Aí vai pra lá, cucaracha teu rabo! Pá! Ele taca ali o rabo. Nossa, essa cena eu urrei. Até o Velto falou: belo tiro, Val! Muito bom! Ele ainda solta alguma coisa assim, tu sabes muito bem que eu sou de Miami. Né? Não, no original é: eu sou de Miami. É porque ele fala que eu não entendo esse negócio das ilhas, que ele fala como se fosse de Cuba, né? É, sim. Eu falo, eu não entendo quando você fala esse teu sotaque das ilhas. Aí eu sou de Miami! Pá! Itália, mano. Cara, mas cucaracha é o teu rabo no português ficou tão melhor. Nossa! Cucaracha é teu rabo! E pá! Nossa senhora, ficou eu, muito eu melhor. Eu vi um clipezinho hoje com o ator que faz a voz do Valentino. E ele é porto-riquenho, então o espanhol tá no sangue, né? E ele disse que em um determinado momento pediram pra ele fazer, olha, aqui você vai estar brigando com o Vox, assim, improvisa algumas coisas, tipo, raivosas e tal. Aí ele começou a soltar um monte de coisa em espanhol. Falou assim, quando eu tô nervoso eu fico falando em espanhol. E o pessoal, tá massa, massa, fica assim, fica assim. Aí, beleza, a VEG volta pro hotel e adivinha, donana, o hotel tá uma zona. Por que será, né? Jura? Uau! Aí no que a Nifty gastou o tempo dela ao invés de arrumar o hotel, donana? Ela forneceu matéria-prima pro Baxter fazer uma bandinha de baratas. Cara, e ficou bacana, banda de barata. Ele deu pulmões e polegares opositores para as baratas poderem formar uma jazz band. E com os instrumentos pequenininhos para elas tocarem também. Ficou uma jazz band foda, ficou foda. Não dá pra... Até a VEG achou foda. Esta banda merecia o nome Las Cucarachas. Las Cucarachas. Oh, com certeza. Aí, beleza, a VEG vai até a Charlie pra elas fazerem as pazes, né? Elas faz aquele denguinho, né? Mas é bonitinho. A Charlie tá lá de novo, o momento derrota, né? Tava. Ela transformou a caminha dela num forte. Né? Ah, é aqui que estão todos os lençóis. Ah, é. Faz sentido agora, né? Mas você quer saber? Eu achei que a música da VEG faz muito sentido. Quem é capaz de encontrar o amor no inferno é capaz de qualquer coisa. Né? Essa música, eu vou te contar, não, cara, que só tem música boa na porra dessa segunda temporada, hein? Caraca, cara, e a metáfora dançante para sexo lésbico, donana? Pois é, né? Tá certo que elas não são regradas pela Disney, né? Elas estão na distinta concorrência. Ainda assim, eles têm que passar por algum tipo de censura, né? E ficou bem elegante, eu diria. Dá pra entender que as duas estão dançando. O que quer que isso signifique? Ah, dançaram muito. Nossa, foi muita dança. Girou direto lá. Oxe, menino. Oxe, Maria, se não. Aí, beleza, a Angel, né? Eu vou chamar ele de O Angel, não, porque apesar de que ele tirou a peruca na hora, não, mas tá bom, foda-se. O Angel vai até o Husker e convence ele a voltar pro hotel. Ah, bigode, você vai voltar, né? Vou nada. Vai sim, vou não, vai sim, neném. Né? Vai por mim, bebê. Aí, o Angel teve que atender um telefonema do Valentino, né? Pra um trabalho, pra um job. Aí ele vai até o job. Ele tem horário de serviço, né? Tá em horário comercial. Né? Aí ele vai até um hotel e se encontra com o cliente. Quem é que é o cliente, donana? Olha só, o cliente, pra surpresa de alguns, é o Vox. Que dá uma prensa no Angel, que tenta escapar de tudo quanto tem jeito. Fala assim, quero nada contigo não, seu safado. Mas ele consegue dar uma prensa e usar aquele olhinho hipnótico dele e deixar o Angel troncho. Fala assim, você vai falar mal do hotel, você vai falar mal, você vai ficar do nosso lado. Ele, não quero, não quero, não quero. Não, mas você já fez um monte de coisa pra gente, não adianta ficar achando que não. É sacanagem que a gente descobre que o Angel era um agente duplo infiltrado sem saber. Sacanagem. Contra a sua vontade. Aí é sacanagem. Muita sacanagem, cara. Eu fiquei com a pena do Angel, cara. Nossa, deu um... Principalmente na hora que o Vox sentou-lhe uma unhada elétrica, no que surgiu até braço extra no Angel. Porra! Eita! É aqueles bracinhos que ele normalmente deixa escondido, né? Porque ele, como aranha, tem 8. Mas ele normalmente deixa um par oculto. Não sei pra quê, pô. A gente já tá sabendo que ele tem braço extra. É porque aqueles são os que aparecem com as metrancas, saca? Aqueles são os de surpresa pra aparecer com as metrancas. Cara, mas é sacanagem que aí a gente descobre que tudo que o Vox sabia do negócio do Lúcifer, da chegada dos anjos, tudo que aconteceu de merda pro Rádio Hotel foi o Angel que dedurou pro Vox hipnotizado, mas porra... Por isso que o Vox tá sempre um passo à frente, porque ele já tá preparado pra tudo. E por isso mesmo que quando o tio Lu desceu lá e fez e aconteceu no entorno, ele tava com cara de... Foda-se, caguei, né? Aí ele hipnotiza o Angel de novo, ou seja, vai dar merda depois... O Husker volta pro hotel, a Cherry agradece ele ter voltado, ele fala, alguém tinha que vir embebedar vocês, né? Aí ele pergunta do Angel, a Cherry, não voltou ainda não, e olha que nem tá atendendo os recados. Alguma coisa deve ter dado errado. Tan, tan, tan. E aí, beleza, último final, o Lucifer recebe... um telefonema da Charlie pedindo pra ir vê-la, mas, pra surpresa de zero pessoas, quem é que estava ligando para o Lucifer se fazendo passar por Charlie Donana? De novo, o safado e sem vergonha do Vox. Dessa vez fazendo valer o nome dele, que ele usou uma voz eletrônica pra se fazer passar pela Charlie e trouxe o Lucifer pra armadilha dele. Armadilha essa que veremos no próximo episódio, porque sim, chegamos no fim do episódio 6. Tadã! Durma com esse barulho. Então fique por aí, ouvintes, e vamos continuar com nossa maratona. Vamos lá.